A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Cá estamos em mais uma Jukebox para ouvir e recordar as músicas dos anos 70, 80 e 90. Sejam muito bem-vindos e espero que curtam esta viagem no tempo para ouvir e recordar as melhores canções. Hoje temos Sandra, Everlasting Love, ainda Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, e depois vamos recordar a sempre sensual Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Espero que gostem. É mais uma viagem a não perder. Slow. Para quem só chegou agora não sabe o que perdeu, três magníficas músicas dos anos 80. Primeiro tivemos Sandra, Everlasting Love. E depois, quem não viu, também perdeu o filme 9 Semanas e Meia, de onde foi extraído You Can Leave Your Head On para a voz de Joe Cocker. Finalmente, a australiana Kylie Minogue com I Should Be So Lucky foi a última canção da nossa Jukebox de hoje. Ouça a próxima emissão aqui na sua rádio. Não perca! Jukebox.